22-23, autorizado, final ILS X-Ray Piscina 0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, 22-23. Informador, Oxanemia 312, livre da restrição, sintap. Afirmativo, Oxanemia 312. Grato. O número 5 na aproximação, se tiver condição autorizada, desvio à direita, o tá 3304. Controle, Albergo Afrito, está em condições visuais, propor cancelamento, solicito 095, estimar de pouso 1045. Vitor, plano instrumento cancelado, Altino 3, suba para o nível 095, Romeu Golf Vitor. 095, Romeu Golf Vitor. Dá 3, 2, 5, 9, 6, 2. 59, desça para o nível 050. 050, tá. Xanemia 312, desça para 2 mil pés e reduza para 2209. 2 mil, reduzindo o Xanemia 312. Quilo Serra Lima, condições de voar na Proa 020, preparação para sequenciamento? Positivo, Proa 020, Quilo Serra Lima. Limite ao localizador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Cliente Lima. 3304, desça para o nível 060 e reduza para 2209. 060, reduzindo 220, tá? Para sequenciamento, curva direita, Proa 240, limite radial 310 do VOS Salvador. Curva direita, Proa 240, limite 310 do VOS Salvador. Delima, está em só um minuto, cópia. Desça via para 2 mil pés, QNH no 0 no 5. Via para 2 mil pés, QNH no 0 no 5, tá? 3859. Passaria 2223, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2923. Torre Salvador, bom dia, passaria 2223. 2209. 229, tá? 3859. No 607, eu uso no meio, direita 219. Direita 219, 607. Visual, passarei. 95, acionamento, taxa de decolagem, 1015, ajuste, bom voo. Serra Lima, desça para 3 mil pés. 3 mil, Lima. 3304, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no 5. 4 mil, 3304. Passaria do pouso autorizado na 10, na centena, com 7. Pouso autorizado, 3223. 09. Reduzindo para 1809, 312. 3859, inicie redução para 1809, se possível. 7809, 3859. 2 Juliette. Alto, reporta lá para eliminar São Juliette, o gol 97. Anima curva direita para 070 para interceptar o localizador. 070, interceptar o localizador. Controle Salvador, chame 6312 no localizador. Chame 6312, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 3895, grato. 3859, autorizado, final ILR, sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILR, sexway, reportará estabilizado no local da 3859. Quilo Serra Lima, desça para 2000 pés e para interceptar sinal ILR, sexway, pistão no zero, direita para 090. 090 para 2000, chamarão interceptando. Setando. 3304, corra esquerda para 200, limite localizador, desça para 3000 pés, da 3304. Corra esquerda para 200, limite ao lote, descendo 3000, da 3304. Só um minuto. Gol 1607, autorizado Juliette, terremoto 13 do pátio principal. Atualizado Juliette para o 03, terremoto, o gol 97. V42 Juliette, maintain the position and wait. I have the traffic to park remote position behind of you. Vitorina Juliette, na escuta? Só estou operando um visual nos mínimos. Agora está autorizado mil pés, decolando 97, curva direita no corredor Axé, 0160 padrão, e o controle 1098. 1895, tá, 3859. 2107, desça para 4000 pés, que é legal no 0-5. 5217 para 4000. Afirmativo, 4000 pés e o Canegal no 015, trip 5217. Afirmativo, ajustado no 015. Vicente, repórter da Juliette. Torre Salvador, é o 3859. 3859, é o segundo, ajuste a 1500. 1500, tá, 3859. Controle, o Quilo Serra Lima interceptando o localizador. Quilo Serra Lima, chame torre 198, decimal 95. 295, bom dia. É 3304, correu esquerda para 130, desço para 2000 pés, autorizado final ILS, sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Jet 5206, acione a identificação, desça para nível 050, autorizado desvios, pós-desvio foi proditado, QNH no 015, web 5826. Gole. Romeu Golf Vitor, chame Centro Recife em 1, 26 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 1125, alterno 125, alterno 25. 9, 1 centena, 612 e 1015. Pouso autorizado, tá 10. Autorizado, pouso 910, Tatan 3859. Reduza para 2209, vetoração para sequenciamento, direita proa 230, limite localizador, desça para 3 mil pés. Ok, direita 230, se reduziu para 170, melhora, senhor? Afirmativo, reduza para 1709, se possível, tríplice com 2107, inicialmente mantenha presente proa, limite localizador, tríplice com 2107. Ok, mantendo proa inicial. Proa de pelo, descendo para 3.000, reduzindo para 170. Duas bolas autorizadas, decolagem, uma centena, primeira torre, Kilo Serra Lima, está visual já com aeródromo, tem intenção de pousar no 7. O ponto tráfego na LS é 6 milhas do senhor, tem condições de agilizar e fazer a base curta? Positivo. Gente, agiliza, faça uma base curta, reporte final da Dias 7, Serra Lima. Lima. Tango, ingresso no Axé, os 23, 198, para retorno. Boa, o ajuste em Salvador é 1015 e continue ao segundo. Bom dia, Papa Tango, hotel Lima Tango, prossiga o visual litoral sul, o hotel Lima Tango, confirme o destino. O destino é sempre com bem quais. Forte visual com local de pouso, hotel Lima Tango. Zona 7, desse para 2 mil pés, autorizado, sinal ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil, vai reportar estabilizado, grato, trip. Trip 52, zona 7, forma aeronáutica do S7, com velocidade solo, agora com 135 nós, o tipo é um Airbus 320. Ok, tá iniciando a redução, 52, zona 7. Web 7826 não vai ter condições de passar em status. Se possível, quando o sinal está autista, ele precisa de prodidona. Autorizado, Web 5217 está estabilizado, já a cabeceira. Trip 5217, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Grato. O Kilo Serra Lima também era, está? Trip 5217, o ILS, está embaixado, checado, visual com cabeceira. Trip, ciente, é o segundo, ajuste 1015, aguardamos a livre. Adano. QU Lima, Papapá Lima, Lima Fox, Salvador Aracaju, no 50 aprovado. Decolando 97, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após Jamo Aracaju, 5471 no transponder, controle 199.8. No pátio 5, PLB. Chame torre 1895 para acionar táxi de decolagem, 1015, ajuste, bom voo. Solo, bom dia, eu vou no 9073. Lima, Lima, Fox, copiou. Solo, Salvador, bom dia, eu vou no 9073, para também. Avança de 3, bom dia. Portão, ponto 7, pronto, cópia, frontal 39. Pronto, cópia, ok, frontal, 390, volta para 09, decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5461 no transponder, controle APL 199, decimal 8. Pro 065 para registrar a formação, o azul para o 298. Gente, reporte após o término dos divisos, azul com a 298. Reportará azul 4298. Pedido transponder? Transponder 5461 para o 9076. Confere, pontão 7, sendo condição para o puxa acionar. É autorizado no 7, M-Tax. Autorizado, Salvador. Solo, Salvador, muito bom dia, tá 3304. Bom dia, 3304, prossiga via Alfa e reposta da Juliette. Pode estar excelente também, tô com traço na, da Gol no 7, já tá enchendo o push. Rebatido, táxi também, via Alfa, reposta da Juliette, 3304. Solo, Gol, 1923, autorização Guarulhos. Só um minuto, aprovado 360, prepara da El. 360 da El, aguardando, obrigado. FCD ATR on final, respected, line up and wait. FCD TV on final, protect you, proceed, wait, line up and wait, três conquistas, só um minuto, número 2, cópia, prepare a Golem. Ponto 923, cópia. Ponto cópia 923. Guarulhos aprovado, 360, rota pelo ISC 50, decolada 10, curva direita, subida da El, Leida, após Leida, voa Bidev, ao interceptor, esterovice, é conforme. 5474, transponder, controle 1998. Cruzando Guarulhos, 360, decola da aerolínea Uber 50, decola 10, curva direita, da Euleda Bidev, 5474 e 198, voo 923. Correto, meia dúzia, portão, time contando para o puxa acionar. Chamada, obrigado. Para o meu papel, Tebeto, tem um par de 50 pista aqui para tentar utilizar. Pato no 7, confirmando RJ 38. Só um minutinho para a cópia. 2223, passarinho, pronto, cópia. Conquista aprovado, 260. Para conquista, decolando a 10, curva direita, gol Leval, após direto. Conquista 5470, transponder, controle da PR 199.8. Isso, confirmação, frequência controle 398, chame condutor para remoto para o puxa acionar. tem aprovado 340, aceita? Ok, só um minutinho, número 2 cópia. O preparado é o 3663. O Oceaneiro 6291, muito bom dia, Salvador, para a cópia, Rio de Janeiro. 291, sim, 360 já aprovado, preparado é o número 3 cópia. 360 aguardando como número 3. Nota, um plano 0, on size, clear to land, runway. Clear to take off, runway 10. RJ autorizado 380, é a rota BDEV, UP November 857, Porto Seguro, UP 016, Groove, após sair conforme o plano, decolada 10, questão da 17, o curva direita, no perfil da EL, Leda, após Leda, voa BDEV, intercepta UP November 857, segue conforme. 5427 transponder, controle opere 199, decimal 8. Confirmando a rota, UP November 257, Porto Seguro, UP Zulu no meio, após Groove. Copia B. Ouro 6, chame torre 1895, na bata, para acionar táxi de decolagem, 1015, ajuste, meu voo. Solo 35297. 35297, entre, prossiga a Alfa e mantenha-se na Juliette. Caraca da Juliette, o 3527. Salvador, bom dia, o Gol 1435, da Oscar 240 para Ilhéus. 1435, 240 Ilhéus, só um minuto, cópia. Guardando. 1-8-0. Departo 119, decimal 8, azul 4208, Salam. Bye bye. Bye bye. Papa Hotel Delta, prossiga. Marcada marca, contando minha voz, para o outro. Acione, reportaxi. Três, quatro, zero, Guarulhos, Aperuísque, 50, decolada 10, com curva direita, subida da El Leda, após Leda Bidev, aonde se é o vice, é conforme. 5477 transponder, controle 199, decimal 8. Para Guarulhos, pessoal, vamos ver. Confere, portão 02, chame quando pronto para o puxa acionar. Ok, o Gol 9073, repito novamente os dados. Táxi está autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 1895, a torre, 1015, sai entrecortado com o seu contagio. Ok, para o táxi, o 129 no POB, 3:29 de autonomia, alternando o registro. Tá copiado os dados, 129, já instruído o táxi, bom voo, o Gol 1923. Obrigado, uma vez. Solo, Michael Cajosa, tá aqui, agora vou ver o táxi do Delphi 3. Só confirmando, Gol 1973, aprovado, conforme. Quem que chamou? Michael Cajosa, tá aqui, agora vou. Mantém a posição, estou com duas aeronaves aí para ingresso no pátio principal, vão estacionar as posições remotas. Mantém a posição, aguarde. 3304, após o Gol, prossegue Juliette, portão 10. Gol, prossegue Juliette, portão 10. Trip 5217, segue o Airbus Juliette até a remota 12. Segue o Airbus Juliette até a remota 12, 5217. Oceané 6211, 360, tá pronto? Pronto. Autorizado, Galeão 360, rota BDEV, UP November 857, ponto seguro, após ser conforme, decolada 10, curva direita, subida da EL, Leda, após saída BDEV, interceptar UP November 857, seguir conforme. 5465 transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 8. Compartimento, sai do Salvador, Rua 10, e a direita da El de Mera, 0850 MDR, depois até novembro 877 Seguro, aí sim completa na Zulu 165, 465 com 198 no controle, 360 autorizado. Eles considerem o trecho entre Dinépolis e 50, inicialmente vai sair direto na Leda, para Leda Bidev, Bidev intercepta até novembro 57 e sai conforme após. Leda Bidev, Bidev intercepta 857. Fere, portão 4, sem contorno para o posicionar. Só confirmando o transponder, 5465. 5465, só uma pulsação na grata. Paulo Salvador, 7526, de bruta na sua escuta. 5826, prossiga via Alfa e reposta antes da Juliette. Via Alfa, reposta antes da Juliette, 5826. 1435, cópia. Prossiga. Ilhéus 240 aprovado, decolando a 10, curva direita, subida da El, Leda, pós Leda e Ilhéus, 5475 transponder, controle 119.8. Só não copiou o transponder. 5475. Gente, o 240 para Ilhéus, decola da 10 com curva direita na Dael, Leda, após direto Ilhéus, transponder 5475 e o controle 109.8, boa, 945. Portão 05, tinha um contato para o posicionar. Chama na 1-4-3. Eu estou com a TR da Trip que está ingressando aí para a posição remota. Prossiga com cautela, observando a TR da Trip, agora estacionando também. E a posta livre até o pátio 3, o Mike Fox Proteosca. Já sim, só um minuto, o Abaeté 4, o Master Mike Fox Proteosca, uma centena Lapa? Autorizado ILS, Delta 2000, está estabilizado no lote azul 4298. Para 7, qual é a intenção? Pátio do Graécia. Está presente, direto para o Graécia, interferir com a 17, informa um tráfego que irá decolar da 17. O Eco 50, papai. Direto para Tubraé, não interferirá com a 17, Guardião 07. O 9073 aos 40, dia 98. 98, obrigado, bom dia. 526 está na alta, antes da Juliette. Ok, 526, observe um bandeirante, vai ingressar no pátio 3. Já ingressando agora a sua esquerda aí no pátio 3. E após o seu ingresso na mesma, na Julieta, até o portão 07. Tá visual com ele, ingresso direto pro 07, tá? 526, obrigado. O 4861 no Abaeté, tá pronto, cópia? Lá para uma centena, 842, decolada 10, curva à esquerda, Momo, VATAP, 5501 no transponder, controle 198. Lá para 3, livre sonora, chame táxi. Salvador em 1, no 8, decimal 95. 1845, azul 4298. Puxa, passageiro, autorizado, puxa o sinal, chame o táxi. Torre Salvador Azul 4298, 1.5 milhas para a Duna. Estabilizado, baixado e tramado. 07, reporta no solo, 130 graus com 8.015. Reportará no solo, Guardião Azul. O Azul reporta externo, ajuste 1.015, bom dia. Reporta passando externo, 1.015, Azul 4298. Faz uma 2545 aí, viu? 4238, ó.